Maluco, cabeça em cena, é problema, os mano e as mina. Periferia é o clima, rap que bate. É, mas quem foi o criador? É Rijan, volta a base por favor. Ah, vamos nessa então, que eu tô com pressa então. Segura essa, a coisa é séria, agora é o teste da vida. Não fique preocupado, vai em busca do seu resultado. Uma nota de 0 a 10, você vai ter, espero que seja 10. Pra você vencer esse cotidiano louco, pare um pouco. Dê um sorriso para a vida, que sufoco. Foi por um triz, não sei se eu consigo de novo. Rap é a música do povo, feito para o povo. Aqui é a rima contra o seu fuzil. No pavio, os mano invadiu. Chega mais, vamos ver no que vai dar. Força de vontade sempre vai melhorar. Rap, música, consciente, eu vou ficar. Contagem regressiva, a festa vai começar. Quem tá de fora cai pra dentro, esse é o momento. Tristeza não entra hoje, eu lamento. Clima é de paz, o bicho vai pegar. 150. A resistência no ar. Vila do Norte, a banca forte. Ei, chega mais. Na área Zona Oeste. Como é que tá? Diz aí Zona Leste, mas tá faltando um. Quem? É a Zona Sul. Fique triste, do seu lado ainda existe a esperança de alguém para seguir em frente, realizar ações e planos que está em sua mente. Só depende de vocês. Você me entende? Mesmo que todas as portas se tranquem sem o porquê, não se preocupe com isso, a chave está com você. Vamos chegando devagar, só pra complicar, trazendo conosco esta peça sonora. Chegou a hora, quero que se aproxime de frente para o crime. Isso não é um filme, preste atenção nessa rima, de olho no lance. É sua última chance. Cante e dance nesse som que está rolando. A paz está na área, se liga mano. Percam várias batalhas, mas nunca perca a guerra. A vida não derrota ninguém, a gente que foge dela.